papel e uma caneta. Opa, parem com isso. Parem de ficar ouvindo as músicas que prejudiquem suas pupilas do ouvido. Chegou o forrozão arretado do Saborear. O forrozão que deixa você sacudindo. Com forró Saborear, você sabe, ninguém fica parado. Então vai lá, para de ficar ouvindo as coisas que seu ouvido não quer ouvir. Ouça o forró Saborear. Até mais, meus amigos. Magníficos no forró, meio vermelhinho, outra manhã, outra forrosa, super anão. Titumbo, ninguém me ouvia, dando no geral de mim. Como sua roda, como sua bundinha. Segurança que pega.